só no caqui. Caqui, caqui, caqui. DJ Douglas, o garoto das produções. Buen chao, chao, chao, chao, chao. Buen chao, señores. Buen chao, chao, chao, chao, chao. Buen chao, señores. Solta a base, DJ. Os gaiatos do mix. DJ Raineri, Douglas e Elias. Como é que é? Bora botar na doida, bora botar na doida, bora botar na doida, bora botar na doida. Não, pera, pera, pera, vamos devagar, mano. Ei, vamos devagar, vamos devagar, mais rápido, mais rápido. Vamos, mano, acelera isso. Bota a música fia. Ela tá fudendo, ela tá fudendo, ela tá fudendo, ela tá fudendo. Treme. Olá, chefão. Pega o celular, pega o celular, pega o celular e começa a filmar. Tu, tu, tu, tu. Que negócio é esse, meu filho? Na pira quando os mano bota, tira, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, vem devagarinho. Pra cima! É pop na veia, sexta, sábado, domingo e segunda-feira. É pop na veia, sexta, sábado, domingo e segunda-feira.